nella letteratura indù ha una famosa opera che si chiama Mahabharata, da qual o Bhagavad Gita è un episodio, e che tomò a forma che tem hoje, e é hoje conhecida no Ocidente, por volta do quinto e do primeiro século antes de Cristo. Este canto Bhagavad Gita faz parte do canto intitulado Brishma Parvam. Mahabharata significa literalmente a Grande Índia, e é um poema que descreve a vida à época dos hindus de outrora e a visão de uma Grande Índia. E esse episódio do Bhagavad Gita possui os fundamentos do pensamento teológico dos hindus. Nós vamos reproduzir alguns versículos, por exemplo, versículos que vão nos dar nitidamente a verdadeira concepção dos hindus. Por exemplo, no capítulo 9, no primeiro versículo, temos: o Senhor bem-aventurado disse: o que eu quero te dizer para que te não prendas às críticas vãs é o maior segredo que há, o conhecimento essencial, e também o conhecimento total, pelo qual, ao conhecê-lo, tu te libertarás do mal. Segundo, é o conhecimento real, o segredo real, em parênteses, a sabedoria entre todas as sabedorias, o segredo entre todos os segredos, fecha parênteses, é uma pura e suprema luz que se pode verificar pela experiência espiritual direta. É o conhecimento justo e verdadeiro, a própria lei do ser. Ela é fácil a pôr em prática e imperecível. No capítulo 9, no versículo 17, temos: eu, o pai deste mundo, a mãe, o ordenador, o primeiro criador, o objeto do conhecimento, a sílaba sagrada Aum, e também o Rig, o Sama e o Yajur, em parente Vedas, 18. Eu, o caminho e o fim, o sustentáculo, o mestre, o testemunho, a casa e o país, o refúgio, o amigo benevolente, ponto e vírgula, eu, o nascimento e o estado e a destruição da existência aparente, eu, a semelhança imperecível de todos os seres e o lugar eterno de seu repouso. Termina aqui, fecha em aspas. Estamos então vendo como a concepção que os hindus tinham da divindade assemelha-se perfeitamente à concepção também dos cristãos. Mas vamos prosseguir verificando ainda outras passagens do mesmo Bhagavad Gita. Vamos aqui, no capítulo 10º, terceiro versículo: aquele que me conhece, conhece como não nascido, sem origem, Senhor soberano dos mundos e dos povos. Aquele vive sem afastamento entre os mortais e é libertado de todo pecado e de todo mal. Vejamos outro. No capítulo 10, versículo 12, Arjuna diz: Tu és o Supremo Brahman, a Suprema Morada, a Suprema Pureza, o Permanente Único, o Divino Purusha, a Divindade Original, o Não Nascido, o Senhor que tudo penetra. No capítulo 10, no versículo 32, diz: Da criação eu sou o começo e o fim, e também o meio, Arjuna. Entre as filosofias, as ciências, as numerosas artes, eu sou o conhecimento espiritual. Eu sou a lógica daqueles que discutem. Temos ainda, no capítulo 11, o terceiro versículo. É assim como tu declarastes a ti mesmo, ó Senhor Supremo. Eu quereria ver tua forma e teu corpo divinos, ó Purushottama. E nos versículos 18, tu és o imutável Supremo que nos é mister conhecer. Tu és o alto suporte e a alta morada do universo. Tu és o guardião imperecível das leis eternas. Tu és a alma sempiterna da existência. 19. Eu te contemplo, ó tu sem fim, nem meio, nem começo. Tu, cuja força infinita, tu dos braços sem número, teus olhos são sóis e luas, tu tens um rosto de fogo brilhante e consumes para sempre o universo inteiro nas chamas de tua energia. E, no mesmo capítulo, no versículo 31, diz: Declara-me quem tu és, tu que reveste esta forma feroz. Eu te saúdo, divindade, grande divindade. Inclina teu coração para a graça. Eu queria conhecer quem tu és. Tu que estás desde o começo, que és desde o começo, pois eu não conheço o desígnio de tuas obras. E deste modo, são as diversas manifestações teológicas que se encontram no Bhagavad Gita, que nós poderíamos ainda multiplicá-las, mas todas estão incluídas dentro deste mesmo modo de sentir. É verdade que não se nota aí a precisão que se encontraria numa obra de filosofia, mas não esqueçamos que o Bhagavad Gita não é uma obra de filosofia, é um livro sagrado dos hindus, é um livro que, cheio de tropos, cheio de imagens, cheio de alegorias, e que necessita interpretações também de caráter anagógico. E se nós meditarmos sobre estas passagens todas que tivemos oportunidade de reproduzir até aqui, verificamos facilmente, sem muito esforço, de que os atributos que os cristãos dão ao seu Deus são também os atributos, em grande parte, do que os hindus dão também ao seu Deus, embora eles possam vê-lo sobre vários aspectos um tanto distintos daqueles aspectos que vê o cristão. Mas, percorrendo uma via anagógica, chegar-se-ia aos mesmos resultados e à mesma compreensão. É um Deus infinito, perfeito, imutável, criador de todas as coisas, princípio de tudo quanto há, sustentáculo, apoio, cooperador de todas as coisas, incluindo já aí, além dos atributos essenciais que nós estudamos, já atributos de caráter moral, como, por exemplo, o ser cooperador, etc. Outras passagens dos livros sagrados hindus vão passar a ser por nós examinadas a seguir.